His deck. E após Paul Stanley, ficamos com Frehley's Comet, Rock Soldiers, banda que nos anos 80 foi liderada pelo guitarrista, ex-guitarrista dos Kiss, Ace Frehley. Seguimos na emissão com Wigwam e a música Blast the Night e terminamos a primeira sequência do nosso Riff Service com os brasileiros Dr. Sin e a música Time After Time. E os brasileiros Dr. Sin são uma ótima ponte para a próxima sequência, já que eles também usam e abusam da qualidade técnica, do virtuosismo. E para iniciar a próxima sequência, temos um daqueles que é considerado um dos reis do virtuosismo. Estou a falar-vos de Yngwie Malmsteen. Para vocês e do álbum Odyssey, Yngwie Malmsteen, Heaven Tonight. Lost in a dream in the arms of the night. Too long E após o virtuosismo de Yngwie Malmsteen, ficamos com o virtuosismo de Gary Moore e ficamos com a música Over the Hills and Far Away. E terminamos esta sequência com os algarvios, com os portugueses Iris e a música Sonhos e Histórias, do penúltimo álbum da banda, o álbum Sueste. E por falar em histórias, a próxima sequência vai ser uma sequência de metal que vai iniciar-se com uma banda que costuma ter temas históricos nas suas letras. Estou a falar-vos dos Tierra Santa. Para começar a próxima sequência, vamos ter Tierra Santa, Los Vikingos. Para vocês, Tierra Santa, Los Vikingos. vacancy, chasing shadows from within, chase the cool winds, harass with remorse. Now that all is said and done, I know that I can't face the old tears, longing back to your realm. Yeah. E após Terra Santa, ficamos com os noruegueses Conception e a música Roll the Fire. Foi nos Conception que o vocalista Roy Khan iniciou a sua carreira antes de atingir o sucesso com os Camelot. E terminamos esta sequência com os brasileiros Angra e a música Rebirth. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos continuar em tons heavy metal. Para iniciar a próxima sequência, temos aquela que é considerada como os pais do power metal. Estou a falar-vos dos alemães Halloween. Para vocês, Halloween, Dr. Stain. Into the night, they become a great possession. Yeah. wanting what you're thinking. I can free your sexuality. No one's ever tortured you with pleasure. To see you in the garden, dressed up as you came into the world, shining through the candle of deception. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Halloween, ficamos com os norte-americanos Savatage e a música The Hall of the Mountain King. E terminamos esta sequência dedicada a heavy metal com Steel Dragon e a música Stand Up and Shout. Os Steel Dragon são uma banda fictícia que foram criados para o filme Rockstar. E do Steel Dragon fazia parte nomes como Jason Bonham, Zakk Wylde, Jeff Pilson, Jeff Scott Soto e Mike Matijevic. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência onde o Riff Service vai voltar ao hard rock mais básico, às origens do hard rock. Para iniciar a próxima sequência temos os AC/DC. Para vocês, AC/DC Boogeyman. Say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. Some people say I drive a Cadillac car or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. so is vision, baby. Back again, Lord. Your black pearls, baby. Ooh, won't let me leave. Like this. Gypsy heart with a shotgun mind, and that keeps me digging for gold in a diamond mine. Now I'm missing, baby. Ooh, where to be? Your black pearls, baby. Ooh, won't let me see. Now what am I gonna do? watch this town. I'm headed to your chain, chain, chain. Após AC/DC, ficamos com um dos herdeiros da tradição bluesy dos Estados Unidos da América. Ficamos com Eric Sardinas e a música Black Pearls. E terminamos a sequência com os Little Keezer e a música Chain of Fools, cover do clássico de Aretha Franklin. E vamos agora para uma nova sequência. E na próxima sequência vamos entrar a fundo no hard rock mais melódico. Para iniciar a sequência temos os Tango Down. Para vocês, Tango Down, All Fall Down. Yeah.

for your life. Only vision is that cold, cold night. Após Tango Down, ficamos com os Landslide e a música Understand. E terminamos a sequência com os noruegueses Stage Dolls e a música Commandos. E vamos entrar agora numa nova sequência. A próxima sequência vai direta ao coração de cada um de vocês. É uma sequência dedicada a baladas. E para iniciá-la, e já que falei em coração, temos a banda das Irmãs Wilson, temos Heart. Para vocês, Heart Never. Turn around.

looking for something to help me understand. The bad luck kept turning my dreams into sand. I didn't want pity, I had my share of friends. I wanted somebody more special. I took it slowly to the wind. No one ever sees the real you, and you're standing in the darkness, looking out toward the sea. No one understands the things you do. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Heart, ficamos com os escoceses Strange Ways e a belíssima balada Love Lies Dying. Continuamos a sequência com os britânicos Thunder e a música Love Walked In. E terminamos a sequência com os Dare de Darren Wharton, ex-teclista dos Thin Lizzy. E ficamos com a música King of Spades. E esta música dos Dare foi dedicada pela banda a Phil Lynott, ex-companheiro de Darren Wharton nos Thin Lizzy. E por falar em dedicatórias, a próxima sequência vai iniciar-se com uma música que foi dedicada por Donny Van Zandt ao seu irmão Ronnie Van Zandt. Estou a falar-vos dos 38 Special e vamos ficar com a música Rebel to Rebel. Para vocês, 38 Special, Rebel to Rebel. When the night winds down and my thoughts run deep, and the Lord hangs a black cat moon, as I lie awake, I swear I heard a song in the wind. In the southern breeze I can hear the strumming of a six string just out of tune, and a whiskey soul voice singing about places he's been. Cutting through the night like a siren song, he's telling me tonight. Gotta spread a little news along. Rebel to rebel to anyone who's ever tried. Rebel to rebel to take on. Bus heading from town with a wink and a smile to tell me things words couldn't say. To be a street survivor, boy, you gotta stand tall, keep that dream in your heart. I'll be there to fight, nothing's gonna stand in our way. I see. Após 38 Special, ficamos com Bad Company, No Smoke Without Fire. Os Bad Company, nos anos 80, fizeram uma transformação do seu som. Aproximaram-se bastante do AOR e do hard rock mais melódico que se fazia na época. E contavam com o vocalista Brian Howe. Terminamos esta sequência de baladas com os Whitesnake e a super balada Now You're Gone, retirada do álbum Slip of the Tongue, álbum que contou com Steve Vai como guitarrista. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar novamente ao hard rock mais melódico. Para começar a próxima sequência temos os FM, para vocês FM Crosstown Train. didn't think that I would fall. Sick and tired, do nothing at all. You can read me through the lies. I just know you're the one that my life's all about. E após FM, ficamos com os suecos Wigelius e a música Next To Me. E terminamos a penúltima sequência do nosso Riff Service com David Halliday e o seu maior sucesso da carreira, Hoo La La. Esta música é retirada do álbum Rock and Heart, álbum lançado em 1990. E David Halliday é filho do grande crooner francês Johnny Halliday. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para começar esta última sequência, temos um projeto, um supergrupo. Estou a falar-vos de um supergrupo que conta com Robert Salt, Eric Martinson e Jeff Scott Soto, respectivamente os Work of Art, Eclipse e Talisman. E foi precisamente a letra inicial do nome de cada uma destas bandas que se foi fazer o nome deste projeto. Estou a falar-vos dos Wet. Para vocês, Wet Bad Boy. And é com esta música super cool de Mitch Malloy que terminamos o Riff Service de hoje. E esta última sequência iniciou-se com White, Bad Boy, seguiu-se Lionville e a música Higher. Continuamos com Pauline e Doriana e terminamos com Mitch Malloy, Anything At All. Aproveito desde já para avisar que o programa da próxima semana vai ser a primeira parte de um especial dedicado a bandas dos anos 70. Por isso, não percam. Deixo-vos a todos um forte abraço e um desejo de uma ótima semana. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! That was just my style.